517, Paulo 42, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Direita via Alfa, Juliette, para o 043517, legal. Estabilizado, LS 10, gol no 804. Chame torre 18 decimal 95, gol no 804, bom dia. Tá assim, obrigado já. Federal 9970, chame torre 118, decimal 95. 1895, bom dia. Torre de Salvador, bom dia, Federal 9970. Continuar a aproximação número 2 para pouso, Federal 9970. Aguardando, prosseguindo, Federal 9970. 1804, na escuta da torre? Na escuta. Boa noite, 04, livre pouso no 0, vento no 40 graus, 079, cheque 3. Baixa travado e pouso no 0, boa noite, 04. Nós 04, solos 46, direita, táxi via Alfa, Juliette, portão 09. Alfa, Juliette, 09, boa noite, 04. Bom dia, Oscar, Oscar, com Juliette Alfa, swap identification, descend to 4,000 feet, UNH1015, bom for life. Delta Cargo 6570, bom dia. Identifique, chegada a mar e desça até o 050. Bom dia, no 715, identifique, desça para nível 060, chegada bom. Ponto gol no 804? Posição 09. 09, obrigado. Salvador, bom dia, da 3171 com a informação Foxtrot, autorização para Guarulhos. Bom dia, da 3171, aguarde 19895. Aguardamos. Três 1 7 1 na escuta. 3 1 7 1 na escuta. André, 3171, Guarulhos, aprovado nível 340, via Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda após direto grid, curva à direita, transponder 5066, controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Pesulu 16 até PHZ, depois segue rota de plano. Segunda 10, saída da El, Leda Bridge, primeira curva direita, transponder 5066, controle 12080. A Epson é pronta, 3171. Vai chamar o 3171. No 897, na escuta da torre? Afirmo. No 897, livre pouso no 0, vento no 30 graus, 08 nós, cheque trem. Embaixada e travado, livre pouso na pista no 0, no 897. Web 5808, informação em curso Foxtrot, aguarde copy 1895. Sexta força, vai dando cópia, 5808. Oscar Eco Juliette Alpha, Radar Vector for Space, turn your right, heading 230, leave by localizer course. Oscar Eco Juliette Alpha, approach. Oscar Eco Juliette Alpha, approach. Cargo 6570, recebe o controle? Afirmativo, alto e claro. Oscar, Oscar, Eco, Juliette, Alpha, approach. Alça cargo 6570, curve à esquerda, proa norte para sequenciamento, devido ao tráfego, não está recebendo controle. Desculpa, foi entrecortado, foi pro lado da carga 6570? Afirmativo, o senhor está empatado com essa aeronave que não tem contato com o controle, não está me respondendo. Curve à esquerda, proa norte, limitado pelo localizador. Norte, limitado pelo norte, essa carga 6570. Controle, bom dia, 5973. E o 5973, bom dia, identifique, desça ao 070, chegada à mare. Oscar Eco Juliette Alpha Approach. No 897, solo 57, direita, taxi via Alpha Juliette, portão 10. Alpha Juliette, portão 10, 97. Web 5808, na escuta para cópia. 5808 na escuta? Na escuta, 5808. Chame o 1895 para a cópia. 1895, 5808. Torre Salvador, bom dia, objeto 5808, 360, Brasília, sexta posse. Bom dia, web 5808, Brasília, aprovado nível 360, via Pêsulo 17. Decola da pista 10, perfil de saída Arborelefa, curva direita, transponder 5075, controle 120, decimal 80. Autorizado Brasília, 360, pela Pêsulo 17, conforme o fator plano de voo. Decola da 10, curva direita, saída Arbor, transmissão Elefa. 5075, transponder, 208, controle, web 5808. Web 5808, cotejamento correto, chamei pronto. Chamada pronta, Web 5808. Afirmativo, mantenha 5000, o tráfego está mantendo 040. Salvador, Oscar, Oscar, Eco Juliette Alfa. Oscar, Oscar, Eco Juliette Alfa, descendo de 2000 feet. Sinal de 2000 feet, Oscar, Juliette Alfa. Oscar, Oscar, Eco Juliette Alfa, I called you for 5 times and you not answer me. Sorry about that, we had a momentarily wrong frequency. Cargo 6570, desça para 2000 pés, ajuste no 05, curve à direita, pro 090 para o localizador. Direita 090 para o lote, descendo para 2000 pés, apta cargo 6570 com 1015. Oscar Júlio Talfa, confirm clear for approach. As affirmative, report reception localized across Oscar, Oscar, Eco, Juliet, Alpha. Fully established on localized Oscar, Juliet, Alpha. Charlie Mike Lima, na escuta. Confirma estacionamento e pista de decolagem. Gente, o Charlie Mike Lima só confirmou no nível solicitado é 140. Ok, ciente, aguarde coordenação junto ao centro. Charlie Mike Lima. Gol no 715, desça para 2000 pés, ajuste no 095. 2000 pés, América, gol no 715. E o 5973, desça para 3000 pés, ajuste no 095. Para 3000 pés, Oscar Juliet Alpha, established on the localizer 010. Intact tower frequency 118, decimal 95, Oscar, Oscar, Eco Juliet Alpha. 118, 95, Oscar Juliet Alpha. Transponder 5055, controle 1208. Good morning, Oscar, Oscar, Eco, Juliet Alpha, established ILS 10. Morning, Eco, Juliet Alpha, clear to land 1810, wind 140 degrees, 08 knots, check landing gear. Clear land 10 and we have 3 greens, Oscar, Juliet Alpha. Roger. Mike Lima, confirme nível. Sinal visual já passou um aeródromo. Gente, chame torre 118 decimal 956570. 1895, bom dia. Bom dia, gol no 715. 173, reduza para 180 nós, curve à esquerda na proa 025, limitado pelo localizador. Esquerda 025, descendo para 600, tá bom. Salvador, voo 204, bom dia. Torre, bom dia, voo 804. Bom dia, voo 804, aguarde cópia. Rio 5973, direita proa 080, desça para 2000 pés, aposta estabilizada. Direita 080, desça para 2000 pés, estabilizada. Vamos para a cópia. Bom dia, eu também. 3153, bom dia, identifique, desça para 2000 pés, chegada a bomba e reposta estabilizada, EVS. Ajuste no 0. Afirmativo. 5 milhas, abre sua cargo 6570, baixando o trabalho. Gente, abre sua cargo 6570, livre pouso no 0, vento no 40 graus, 06 dúzia de nós. Livre pouso pista 10, abre sua cargo 6570. Okay, so you're going to taxi via Alpha and Kilo to apron number 3 and pay attention for the marshal and apron, okay? Azul 4069, bom dia. Está autorizado para Campinas, nível de voo 360 pela APRA Zulu 16 até Belo Horizonte. Após direto para a posição Trive, após segue conforme a rota do plano. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5104 e o controle em 120.8, cotejo. Da El, Leda Bridge, 104, 20. Correto, Azul 4069, chame pronto para o acionamento no portão 01. 08. Gol no 804 na escuta do solo para cópia. Gol no 804, está autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela Apresulu 10 até a posição ESMAP, após direto para Lúvito de Barbacena. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, inicialmente na subida da El, em seguida direto para as posições Leda e Bride. O transponder é o 5107 e o controle opera em 120.8, Cotege. Alô 09, direito no 219. Direito 1219, abre também a 770. Curva direita, subida da El, Leda, Bride. Ação é 5107, controle operando 20.8, gol no 804. Gol no 804, correto, cotejamento, chame para o acionamento no portão 9. No 30 graus, 06 dúzia de nós, aguarde a pista livre. Aguardando na 7 ou na 5. Torres do Salvador, cordial, bom dia. 15973, bom dia. Continue a aproximação, número 2 para pouso. Número 2, cara. No 40 graus, 079. Livre pouso na 10, gol na 7 ou na 5. 6570, bom dia, taxina Alfa e Juliette para o pátio 3, perdão, Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao balizador, pátio 3. Alfa, Kilo, pátio 3, abre também a 5770. Informação em curso é a Golf. Ah, ok, só corrigindo a informação Foxtrot, ok, obrigado. Ok, a Golf já está atualizada, ok? Obrigado. Atenção. O número 642 está na escuta para cópia? É, o número 642 está autorizado para Recife, nível de voo 390, pela Aper Whisky 58. Decola da cabeceira 10 com curva esquerda, subida pouca, transição Caju. O transponder é o 5114 e o controle opera em 120.8. Cotege. Autorizado Recife 390 via Aper Whisky 58. Decola da 10, curva da Punta Caju é a saída, o transporte 5194, controle 108. Bom, 1642. 1642, correto, cotejamento, chame para o acionamento. 715, solo 11, direito no 219. Direita 1219, gol no 715, obrigado. 50. Alfa Juliette para os...